Irrita os pau no cu, busca outra Roscoff e pega o CD do relato. Sem fuleiragem, a malucada tá com as notas. Tudo num bandão, aí as fêmeas gostam. Macapá é o lugar, tô em qualquer buraco. No celular, consideração, já tô contando nos dedos. Tu tá inteirado que tá raro o respeito. Sabadão, de rolê com a gata, tem quem tela e se morde. Esse maluco se acha. Domingão, chapando com a rapa, tem quem tela e se morde. Cadê quem cara? Sem vácuo pra canalha, só o de rocha brinda. A vida, as correrias, claro, a cada novo dia. Minha vida doido, é problema meu. O que faço ou deixo de fazer, não é problema teu. Minha vida, meu problema, problema. Minha vida, meu problema, meu problema. Vida, meu problema. Minha vida, meu problema. Minha vida, meu problema. Minha vida, meu problema. Meu problema. Vida, meu problema. Minha vida, meu problema. Tipo assim que resolve, os na ideias não revolve. Quem sou eu pra me meter, cada um nos seus corre. É que às vezes dá vontade é de partir pra cima. Fazer o sistema, respeitar na marra a periferia. Vara tipo Robin Hood dentro das mansão. Eu na mini esputo, fala mal, melhor ter calma, irmão. É muita onda, é, diga lá se não é. Quando a gente menos espera, tem fuleiro no pé. Porque não vão cobrar lá da porra dos deputados. Chamar os homens pra nós e a rua sem asfalto. Enquanto se incomodo, a gente tá de boa. E os ladrão de terno fazendo a carteira do trouxa. Mas a munição é outra, os CD na mochila. Se não tiver onde tocar, a gente improvisa. Burguês fica pagando, do que é que vive esse povo? Não te interessa, que meus problemas eu resolvo. Minha vida, meu problema, minha vida, meu problema, meu problema. Vida, meu problema. Minha vida, meu problema. Vida, meu problema. Minha vida, meu problema. Meu problema. Vida, meu problema. Minha vida, meu problema. Zona Norte, Zona Sul, não importa qual a quebra. Tá cheio de coruja, tipo olho de tandera. Sempre na espreita de mutuca pela brecha, fuçando a vida alheia, esses filhos de uma égua. Meu nome, meu estilo, incomoda as fofoqueiras. E os cu fala besteira quando cai na bebedeira. Cuida da tua vida, que a minha é problema meu. Respeitar conserva os dentes, é o ditado, entendeu? A vida se resume da forma que se entende. Quanto mais se vive, muito mais se aprende. Minha vida, meu problema, respiro e sigo em frente. Dane-se os cu que acham que sou delinquente. Eu brindo com os parceiros, na máfia só os guerreiros. Ciente que Deus pá tá do lado dos verdadeiros. Mas se tô incomodando, usando o dom que Deus me deu, quem manda se incomodar com o problema que é só meu? Minha vida, meu problema, problema. Minha vida, meu problema, meu problema. Vida, meu problema. Minha vida, meu problema. Vida, meu problema. Problema. Vida, meu problema. Meu problema. Vida, meu problema. Minha vida, meu problema.